mantenha 500 pés, no escudo do controle, forma ajuste no 017, o Bravo Serra Serra. Ciência da área restrita, do 2 Osmar, confirme. Ciência da área restrita, Bravo Serra Serra. Ciência. A 3436, no solo 14, direita, solo 121, décima 1. 211, bom trabalho, então, 3436. Tá 3895, vento no 30 graus, 09 nós, autorizado decolar, pistão no 0. Autorizado decolar, pistão no 0, tá, 3895. Oi, boa tarde, 3745.0, dono 0, pronto, tá visual com avião nacional. Tá 3745, mantenha ponto de espera. Gente, 3745, mantenha ponto de espera. Então 3216, torre 198, né? 95. 295, tá 3216. Na 6356, vento 140 graus, 10 nós, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, 3895, decolado, 15, controle 120, décima 8. 208, obrigado, tan 3895. Salvador, TAM 3295, bom dia. TAM 3895, contato radar na decolagem, saído da El, nível de voo 340. Da El 340, TAM 3295. Ciência e retorna, hein, Rimar? Gente, Papo Romeu, Hotel Romeu Golf, reporte vertical da Rimar. Reporte na vertical da Rimar, Hotel Romeu Golf. TAM 3295. Bono 556, Centro Recife, 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835, decimal 1, Bono 556, boa tarde. Bom dia. Tente frequência livre, Bravo Serra Serra. No 7, direita via Fox Trot, solo 121, décima 1. Via Fox 21. Torre, Salvador. Bom dia, TAM 3216, bastante checada na final da 10. TAM 3216, quem negar no 0 no 7, continua a aproximação, aguardando pista livre. 3216. Tá 3-2, no meio, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 20 graus, 1-1 no nós. Autorizado pouso na 1-0, tá 3-2, 1-6. Modificação em 1-1-8, decimal 95. Obrigado. Golfo Charlie, bom dia. Alfa Golfo Charlie, prossiga. Já está estabilizando o ILS, da presente propõe cancelamento, processo em condições visuais, base pela direita da 1-7. Papa Romeu, Alfa Golf Charlie, ciente, reporte para o cancelamento. É, reportar. presente propõe Golf Charlie. Romeu Alfa Golf Charlie, cancelado ao Zuno 9, curva esquerda, esquerda, gira e base pela direita, 17, reporte final. Reporte final. Hotel Romeu Golf, vento no aeródromo, 120 graus, 09 nós, repouso por conta e risco na Enrimar, reporte solo controlado. Reporte na solo controlado, Hotel Romeu Golf. Então, 3745, autorizado, alinhar e manter pistão no zero. Autorizado, alinhar e manter no zero, 3745. Três, dois, um, meia, no solo, os dois, zero, direita, solo, 1, 2, 1, décima, 1. 2, 1, décima, 1, tá, 3, 2, 1, meia. Sua matrícula? Sim, coloque o código 0123, o quilo Romeu Oscar, mantenha-se em condições de usuários, livre atenção para 3.500, ajuste na 017. Capitão Romeu Vitor Hotel. Autorizado Varna para hoje, Paripe, quando a Nidel desça para 3.500, o ajuste na 017. Ah, chega da Mari, desça e mantenha nível de voo 050. Alfa Romeo Alfa Golf Charlie, avistado, autorizado, pouso, pistão no 7, vento 130 graus, 09 nós. Livre, pouso, Golf Charlie, 7. Romeu, acho que é tipo de equipamento? Nome, tipo de equipamento? Charlie informa que após o pouso o hangar da aero está. Sim. 745, decolado 22, controle 120, décima 8. 208, obrigado, uma boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, está 3745. 3745, contato radar na decolagem, saída da EL, nível de voo 360. Da EL, 3845. 1895, centro Recife, 128, decimal 35. 2235, tá? 3935, obrigado. Tá bom, aqui o Romeu Oscar, controle? Condições de descer para 1.500 pés do presente, confirma? Tem condições de descer para 1.500 pés? Gente, 1.500 pés via corredores ajustado em 1.017. Estaciona a frequência livre. Romeu 211. Salvador, boa. WhatsApp 63, ponto espera. Azul 4463 autorizado, alinhar e decolar. Pistão no zero, vento no 30 graus, 1-1 nós. Excelente, linda, decola então da 1-0, Salvador. 4463. Delta Fox, start up, approve the comms for text. Daria o tanto 3745, vai na pura de ponte lá. 3745, está autorizado, Leda. Leda, muito obrigado. Tango Lima Kilo X-Ray, prossiga. Bem, estou para nível 120, reporto para o lançamento, Lima Kilo X-Ray. Azul 4463, decolado 26, controle 120, decimal 8. Azul 4463, copiou? Tango Kilo Romeo Oscar, para informação, tráfego 12 horas, 11 milhas, cruzando no 1500 pés em ascensão para 120. Lexorio, confirma o tipo de equipamento, Charlie 308. Entende. Controle Salvador, boa tarde. Bom dia ainda. 4463, Azul. Azul 4463, contato radar na decolagem, saída Coral, voe direto Coral, subindo para 180 sem restrições. 180 sem restrições, a gente vai Coral, 4463. Tratando Lima, que Lexray mantém o setor oeste da Ilha de Taparica devido à aeronave em aproximação, transportando armas vitais, indo do setor oeste. Ok, estamos na frota 2845. 745, centro Recife, 128, decimal 35. 28, decimal 35, está atrás 745. Tango Lima, Hotel Charlie, desça sem restrições para 4.000 pés, ajuste na 017. 284, ciente da informação do ambiente. Pulsar 2584, a senhora identificação chegada à Mari. Desça e mantenha o nível de voo 050, reduzindo para 250 mais. Identificou, descendo para Corpéis, na Mari, e reduzindo a velocidade para 250. Apagando Lima, Hotel Charlie, vou encerrar a Vitor 366. Desça para 2.500 pés, hoje destino 07, reporta estabilizado no Serra Vitor 366. Tango Romeu, Vitor até o controle. Passa alguma hora, 1,6 milhas. Rumo Oeste, cruzando 3.500 pés, subindo para nível 120, Papa Alfa 34. 2 da Romeu Alfa Lima Charlie, Squawk Ident cleared Mad Arrival, standing maintain flight level 060 and reduce speed now to 250 knots. Okay, descend to 050 and reduce now to 250 knots. Lima, Hotel Charlie, chama a torre 198 decimal 95. Tango Lima, Hotel Charlie, continua a aproximação, reporte Serra Vita 372. Mari, Avô, Flight Level 140. Without restrictions, Sierra Romeo Alfa, Lima Charlie. Thank Echo Delta Fox, Victoria, taxi to the holding point to taxi Papa. Controle de Salvador, taxi 2230, transfere, no idade descida, centro da Juliette. Passeio 2230, senhora identificação, chegada MAN, desse mantém o nível de voo 060. Identificou a MAN para o 060, 2230. 109. Apatango Quilo Romeo Oscar, voe direto CEASA, reporta quando visual com campo. Direto CEASA, Quilo Romeo Oscar. O Delta Fox, grade 2, enter runway 17. Report, line up and ready. São 3804, tinha identificação, chegada Mari. Desce e mantém o nível 060. 060 na Mari. Continue maintain 4,000 feet, pin 81017. Reduce speed to 200 knots, number 3 on approach. But we need to load in ETAP. Did you copy? Sending to 4,000 feet, pin 81017, and reduce speed to 200 knots. Roger, descend to 4,000 feet, 1017. And to so reduce the speed, we need to hold an ETAP interception. Roger 584. Acontece a 18 milhas oeste do Velho Salvador, restamos navegação voando Sierra Vitor 366. Conselho 2584, reassumindo, voando Sierra Vitor 366. Salvador Approach, Alpha Lima Charlie, request holding ETAP to reduce the speed. Roger, maintain holdover ETAP intersection and descending to flight level 050. Descending to flight level 050, Alpha Lima Charlie, hold ETAP. Echo Delta Fox, clear takeoff runway 17, wind 120 degree 109. Oxalé 6213, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Mantém o no zero, 6213. Chama agora Ilhéus em 120 decimal 1. Alfa Lima Charles, Avalu Control. Go ahead. Maintain holdover at the left, right side. Right side, thank you. Lima, Kilo X-Ray, mantém o setor oeste da Ilha de Taparica, devido ao tráfego, posição de 2 horas, 8 milhas, mantendo espera sobre a posição ETAP, no momento cruzando o nível 150 em descida até o 050. Charlie 25 Bravo. Ah, se batiu. pelo Romeo Oscar, Delta Romeo Alfa 7. Pelo Romeo Oscar, torre 118, decimal 95. Airborne 840, Salvador Departure 120, decimal 8. Ah, 1208, é, tudo bem. Salvador Kilo Romeo Oscar, reporte verificado César. Oceano 62, 13, autorizado a decolar, pistão no 0, vento no 3, 0 graus, 10 nós. Salvador Departure, good morning, Papatango Echo Delta Fox, 502045. Papatango Echo Delta Fox, radar config tone, departure surveillance. Tango Zulu, Papa Whisky, prossiga. Já distância de Salvador? Sente altitude. Oxalá 62, 13, decolar 242, controle 120, decimal 8. 208, boa. Back to Syria. Ok, direct to the and climb to 045. Roger. Salvador, Oceano 6213, passando 1500 na Dael até o 360. Oceano 6213, contato radar na decolagem de saída da Dael, nível de voo 360. 6213. Romeu Vitor, hotel, voo direto CEASA, reporta quando visual com campo. Se é CEASA, vai sacar o seu hotel. Romeo Alfa Lima Charlie Salvador Control. Go ahead. Call APP on the frequency 118.8. 118.8, Alfa Lima Charlie, thank you. Alfa Lima Charlie Salvador. Salvador, Oceano 6213, possibilidade de voar da Elda presente. Autorizado, direto Leda, Oceano 6213. Direto Leda, obrigado, 6213. Salvador, arrival for Romeo Alpha Lima Charlie, negative point, contact with 198.8. Alpha Lima Charlie request return to ESAM. Alpha Lima Charlie, Salvador on the frequency 119.8. 119.8, Alpha Lima Charlie, thank you. Sociedade 2584, está estabilizado, pessoal. 2584, torre 1895. Torre 1895. Passarela 2230, desça para 4 mil pés, o ajuste no 07. Voe direto Serra Vitor 366. 4 mil no 07, 366, 2230. Jogador, boa tarde, Papatango Fox, Serra, você tem informação, Juliano. Papatango Fox, Serra Eco, contato radar estabelecido a 59 milhas sudoeste do Velho Salvador. Voe Mari para interceptar a chegada Mari, desça e mantenha o nível de voo 070. São 3804, desça e mantenha o nível de voo 100. Vai mantenha 3804. São 3804, tráfego 12 horas 15 milhas, mantendo espera no momento cruzando 095 em descida até o 050. Qual que é o motivo da espera da aeronave? Podia informar o 3804? Perda de atitude, está 3804. Júlio Lima Chile 6, está pronto para iniciar o lançamento. Lima Chile que foi eficiente, ainda mantém o setor oeste da lista da Parica. Aguardemos. Viso Alfa Campo, meu troféu. Passarido 2230, descendo para 4 mil pés, chama final em 119.8. 198 agora, 2230. O meu Vitor Hotel, visual com campo. Visual. Confirme. Confirmo, visual, 1-7. Entendi. Romeu Vitor Hotel para informação, tráfego 1h05, em espera no setor, mantendo 500 pés sem interferência na sua aproximação. Sente, porém não tem o mesmo visual ainda, Romeu Vitor Hotel. Sente, Romeu Vitor Hotel chama a torre 1-8-95. Sente, 895, grato, outro lado. 2-0. Redução 701-2230, vai ser o número 3 na aproximação. Passou o vetor para sequenciamento. Curva à direita na proa 170. Limite radial. A radial 250 de Salvador. 2584, solas 46, confirma o pátio. Pátio militar. Gente, libere a direita. Taxi via Alfa, reporte na Taxi Delta. A livrando a direita, reportará na Delta. Procede 258. Tráfego sua retaguarda, 7 milhas, cruzando 070 em descida para 4 mil pés, ainda em espera sobre a posição ITAP. Ok, então na escuta para iniciar o lançamento. Gente, ainda não iniciei o lançamento, permaneceu na escuta do controle. Ok, na escuta. Funciona 3804, está mantendo 1-0-0. Confirme. 3804, mantendo 1-70. Take a back. 8. 9-8. 3804, mantém uma sentença. Estou para sequenciamento, curva esquerda, vou indo na Pro 015. Limite é 280 de Salvador. Esquerda 015, 280, limite Salvador, pode prosseguir na descida? Pode, descida inicialmente até o nível 070. 070-3204. Do Foxtrot Lima Bravo. Dois, 230, resumo a navegação, vou indo na proa de Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, 230. Ponto 4, autorizado cruzamento no 028, táxi via hotel ao estacionar frequência livre. Cruza e ao estacionar frequência livre. Papá Tango Kilo Romeo Oscar, solo aos 48, libera via Papá ao estacionar frequência livre. Lima Hotel Charlie, seguindo a aeronave, está autorizado de imediato cruzamento no 735. Três milhas, baixou e travou, 197, Romeo Vitor Hotel. Romeo Vitor Hotel, continua a aproximação, aguardando autorização. Sete. Zero autorizado por outro Serra Vitor 366 agora. 366-2230. Chama o controle 2067. Afirmo, controle 1208, decolado 48. 208, uma boa. 2067. Romeu Vitor Hotel, pouso autorizado, pista 17, vento no 30 graus 092. 3, pouso 17, Vitor Hotel. Dael na escuta, boa tarde. 2067, contato radar na decolagem, saída da El, sub e mantenho 360. 360, 2067. Aceita visual com a aeronave à minha direita, em condições de iniciar lançamento, e autorizar em 30 segundos. Ainda negativo, Lima Kilo X-ray, aguarde a autorização. Ok, aguardando. Série 2230, tráfego que precede na sua posição 12 horas, 6 milhas, cruzando 3 mil pés, está autorizado o procedimento aeronave. E pode estabilizar, 2230. Estabilizado a aeronave, para trás estabilizado, 2230. 1-5-0-7, graça. 8-0-4 da TAM. Seu novo limite é a radial 300 de Salvador, vai passar a final da pista. Radial 300, 3204. É 213, chama Recife, 1-2-8, decimal 35. 2-3-5, boa. Alpha Charlie Sabush. In Alpha Mother Tower, frequency 118.95. 118.95, Thomas. Tower, Papa Romeo Alpha Lima Charlie, good afternoon. Papa Romeo Alpha Lima Charlie, 781017, continue approach, standby, landing clearance. Continue approach, standing by to runway clear. Mike, livre estamos prontos para o táxi. Bora, Mike. Pronto, Sérgio, 366-3804. Parte do mesmo, está autorizado o procedimento? Afirmativo. Tá. Eu, Alfa Lima, Charlie, clear to land runway 10, wind 140 degree 109. Clear to land runway 10, Alfa Lima, Charlie. 2-2-3-2-2-3-2-0-4, reduza para 1-7-0-9. 1-7-0-3-2-0-4. Estaciona a frequência livre. Sou 366-2230, já avisou. E aí, prossiga em condições. Complete aproximação visual, chama a torre, número 8, decimal 95. 1895, obrigado, até mais. Oi, Gol 9954, boa tarde, pronto no ponto de espera da 1-0. Gol 9954, mantém o ponto de espera. Vai manter o Gol 9954. Frequência livre para autocorrelação. Passaria do 2230. Passaria 2230, QNH 1-0-7, continua a aproximação, aguarda na autorização de pouso. 7-2230. Vai dar um Foxtrot Eco Serra, velocidade indicada. 200 Foxtrot Eco Serra. Tente, reduza para 1809 o Foxtrot Eco Serra, o número 4 na aproximação. 1809 Foxtrot Eco Serra, tente do central número 4. Apagando Foxtrot Eco Serra, desça para 4000 pés, o ajuste na 017. 4000 no 017 Foxtrot Eco Serra. O 2067 chama centro Recife, 128.35, alternando em 125.1. 2835, 251, gol, 2067, bom. Chama a torre, 118.95. 2965. Torre, boa tarde, está 3804, R9. Está 3804, QNH1017, continua a aproximação, aguardando a autorização. Aguardando a autorização. Está dando Foxtrot Eco Serra após o TAP e voo Serra Vitor 366. 230, pouso autorizado, pista no zero. Ventura 20 graus, 099. Autorizado, pouso 2230. Foxtrot Eco Serra, desça para 2500 pés, autorizado procedimento, reporte estabilizado. 2500 pés, reporte estabilizado, Foxtrot Eco Serra. para mudança de frequência Lima Kilo X-Ray. Frequência livre para autocoordenação Lima Kilo X-Ray. Informação, Kilo, aproveitar. Eu vou ter um eco da Fox, Planet Audio Discussion, the presence e frequency. Salvador, 01, iniciando a identificação, voe ITAP para interceptar a chegada mar e descendo para o nível 050. Descendo para 050, é isso? Afirmativo, 050, voando ITAP para interceptar a chegada mar. Ok, emissão 050, para ITAP está mar, posta aérea 050. São 3804, vento 120 graus, 10 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado pouso no zero, 3804. Papão Fox Eco Serra, estabilizado no aeronave da 190. Foxtrot Eco Serra, torre 118, decimal 95. 118, decimal 95. Foxtrot Eco Serra. Oi, boa tarde, é Papatango Fox Eco Serra. Papatango Fox Eco Serra, QNH 1017, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. 0017, aguardo. O gol 954 decola de imediato, de autorizado. Voo 9954 autorizado, alinhar e manter pistão no zero. Ali mantenho no zero, voo 9954. Broadway, Black Point na Papá, para aí, né? É meio, professor. Estou no 7, reposta alinhado e pronto. Ingressando na 17, reposta alinhado, que troca mais durante. Eco Zulu November, livre acionamento, pronto para o táxi. Eco Zulu November, autorizado o táxi, reporte na táxi aí, papá. Tá 3804, no solo 59, direita, solo 121, décima 1. 3804. Voo 9954, autorizado decolar, pistão no 0, vento no 30 graus, no 0 mais. Livre decolagem, voo 9954. Salvador, TAM 3437, boa tarde. TAM 3437, mantenha o ponto de espera. Passeado. Salvador, mais, Echo Juliet Mike, mantém a posição. Alfa Golf Charlie, livre acionamento de um próximo do táxi. Papa Tango Fox, Trote Eco Sierra, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 20 graus, 1 no nós. Autorizado, 1-0, Fox Eco Sierra. Gol 9954, decolador 01, controle 120, decimal 8. 208, gol 9954. Salvador, gol 9954, boa tarde, passando 1300, Pucra, na Puca. Gol 9954, contato radar na decolagem, saída Puca, nível 350. Saída Puca, 350, gol 9954. Alfa Lima Charlie, maintain position. Azul 2771, radar contact at 72 miles, southeast at Salvador VOR, fly direct Mari, to intercept Mari arrival, and the 72 flight level 060 on red 10. Roger, fly direct to Mari and intercept flight level 060 on Azul 2771. Gol 9954, autorizado Aracaju. Aracaju, gol 9954. Zulu Novembro, autorizado ingresso, pistão no 7, reporte alinhado e pronto. Foxtrot, Eco Serra, solo 03, libera direita, solo 121, decimal 1. Direita, 211, obrigado, Rafael. Mike Juliet, Mike, decolado 03, controle 120, decimal 8. 208, boa, Mike Juliet, Mike. Zero condições de manter a presente velocidade para sequenciamento? Pode ser. A gente mantém a presente velocidade, desce sem restrições para 2500 pés, o ajuste no 06, direto Serra Vitor 366. Sim, descendo para 2500, no 06, direto Serra Vitor 366, mantendo a presente velocidade, Corte Aéreo 01. Salvador, Papa Romeo, Mike, Juliette, Mike, decolado na Dael. Papa Romeo, Mike, Juliette, Mike, contato radar na decolagem, saída Dael, nível de voo 430. Na Dael, direto 430, Mike, Juliette, Mike. ...437, autorizado decolar pistão no 0130 graus, 099. Livre decolagem, pistão no 0-3-4-3-7. Alfa Golf Charlie, após a aeronave está autorizado o taxi, reporte na taxi aí, papá. Eco Zulu November, autorizado decolar pistão no 7, vento no 20 graus, 099. 954, voe direto Maceió, chama centro Recife, em 126.85, alterna 12545. Direto Maceió, 26.85.25.45.99.54, obrigado. Tá 3437, decolada 05, controle 120.8. Chamando controle, está 3437. Obrigado, direto Leda, Mike, direto Mike. Voadora 3437, cruzando 2.000 pés. São 3437, contato radar na decolagem, subi e mantenho 360. Subindo para o 360, tá? 3437. Cruzou novembro, decolada 06, controle 120.8. 208, controle novembro. Direto, Botman, Mike, Smash Mike. Bom dia, Bruno Lovema, decolado na sua escuta. Papa Tango, Eco Zulu November, informe para o ideal para destino. 219, senhorita, autoriza direto. Confirme para o ideal, controle não copiou. 219. Autorizada direto destino, subindo para o 105 sem restrições, o Eco Zulu November. Bom dia, está presente. Eu vou se uniforme e aguarde pro táxi. Acabou seu uniforme, está autorizado, táxi. Reporte na táxi, papá. Acabou o sinal, autorizado. Decolar pista 17, ventando 20 graus, 109. Acabou o Charlie, decolado ao 08, acione 5556, controle 120.8. Ok, 5556208. Controle Alfa Golf Charlie. Alfa Golf Charlie, contato radar na decolagem, saída Arboruno. Ok, acendendo 400, ok? Gente, aloca o código para 5556. 5556, acionado. Acabou o seu uniforme, autorizado, ingresso pista 17, táxi via pista, reporte, livrando na táxi em Lima. Ir para o Alfa Golf Charlie. Confirme. Vou te ir. Mantém pista da saída, Alfa Golf Charlie. Tchau. Mike, Juliette, Mike, Centro Recife, no 2835. 2835, Recife, Mike, Juliette, Mike. Série 01, no tráfego, 1 hora, no 7 milhas de Moeste, cruzando 3.500 em ascensão para o 400, Charlie, 25 Alfa. Romeu Alfa, Golf Charlie, tráfego 11 horas, 1,6 milhas, rumo nordeste, cruzando 4.500 pés em descida para 2.500, a Embraer 190. Ok. Lima Papa Mike, autorizado. Correção, está no Pat 4 ou no Pat 5? O Lima Papa Mike, vento 140 graus, 10 nós, reporte fora do solo. Salvador, boa tarde, Santos 3216, ponto espera 10 pro. 3216 autorizado, alinhar e decolar pista no 0, vento 140 graus, 10 nós. Autorizado, alinhar e decolar pista no 0, vento 3216. Papa Romeo Alfa Golf Charlie, sub mantém o nível de voo 090 por 20 milhas. Após a tradução do controle para ascensão 400 devido ao tráfego 12 horas e 5 milhas, cruzando o nível 125 em ascensão 360. Ok, está cruzando 80, Recife 90. Voa 11, aguarde transferência. Guardar. Gente, mantenha-se em condições usuais 506, o registro no 0 no meio. Lima Papa Mike, controle 120, décima 8. Controle 120, qual é o seu braço? Salvador, Lima Papa Mike, do aeroporto para o Del Rey, 507. Alfa Golf Charlie, livre ascensão para o 400. Serviço 366, Força Aérea 01. Força Aérea 01, no Torre Salvador, 118, decimal 95. 1895, obrigado. Controle Papa Papa, Lima Papa Mike. Lima Papa Mike, Litoral Sul, no 1507. Céu Del Rey, 1507, Mike. 2771, traffic 1 o'clock, 10 miles. Eastbound crossing 100 feet to front level 400, it's Charlie 25 Alpha. Aware of the traffic, 2771. Papa Romeo Alpha, Golf Charlie, tráfego 10 horas, 8 milhas, rumo nordeste, cruzando 090 em descida para 060, Alpha Tango 72. Okay, 3437, Centro Recife, no 28, decimal 8. Chamando Centro Recife, Centro 3437. Aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando, Força Aérea 01. 16. Ok, down to 4,000 feet, 1016, 2701.